Salvador, eu estou fazendo cursos lá no Parque da Água Branca, é tudo por ele, pelo Alckmin. Dizem que ele é uma pessoa muito suscetível, assim, de comunicar com ele. Uma pessoa muito boa. Já teve, assim, alguma palestra com ele, com o Alckmin? Alguma reunião com ele? Não, porque o Alckmin, ele é do estado, né? Ele é governador. Nós somos, nós pertencemos à Na prefeitura. prefeitura. Então seria com o Assume prefeito prefeitura ou prefeito? Ah, Mas entendi. ele não é isso que você está falando. O pessoal fala, comenta que ele é uma pessoa muito boa. Ah, sim. Ele é bom, sim. Para mentir. Eu queria perguntar uma coisa. Eu não voto nenhum. Eu queria perguntar uma coisa. Como lugar provisório para o CAPS está sendo cogitado o Tendal, é isso? Nós sugerimos, mas o Tendal, ele tem algumas salas só, né? Não foi ainda. E por enquanto não saiu. Não foi aprovado. Entendi. É, lembrando aqui, pode dar só uma coisa que eu estou falando. Contra o que o comentário, isso aí vai ser fechado e vão construir prédio. Uma senhora vinha comentando que a prefeitura aí pediu, vai ser mudado, daí vai construir prédio. Entendeu? E ela é daí, segundo ela, trabalha aí dentro. Ali, não sei. Entendeu? Eu acho que ali no Tendal não dá para mexer, porque é um prédio histórico. Só tem dois banheiros no Tendal. Eu acho que se fosse procurar um lugar provisório, também haveriam, claro, outras opções, e entre as quais eu gostaria de, sei lá, só dar uma ideia, né? Porque biblioteca tem aquela lá da praça que a gente ia na caminhada, tem a biblioteca da Catão. Sim, aquela lá nós já sugerimos também, mas parece que também depende de negociação. Com a outra secretaria, que é a Secretaria da Cultura. Tem a da Catão também, Então, a gente sugeriu alguns espaços, e também foi sugerido tanto espaços que são espaços públicos, né, quanto algumas casas para alugar. Isso tudo foi encaminhado para supervisão, né? Então, tem uma. Porque nós, a gente não pode chegar assim, ou biblioteca, a gente vai entrar aqui agora e vamos começar. A gente não pode fazer isso, né? É uma situação. Mas, assim, quem vai negociar a gente usar um ou outro espaço público é a supervisão. Tem que falar, bom, cultura, vocês estão com espaço vazio, o pessoal foi visitar, será que é? Entendeu? Eles que têm que negociar. E as casas para alugar é um processo de alugar. E aí tem que ter umas comissões que tem que ir lá e visitar o imóvel. Só que a gente sabe, mano, que isso tudo é muito demorado. Só que eu acho o seguinte, na minha opinião, um espaço desses público, como por exemplo o Tendal, seria inviável guardar a documentação que a administração do CAPS possui. Se fosse uma casa alugada, seria mais fácil ter uma área restrita que seria necessário. No Tendal não daria para fazer isso. Ou se tivesse um lugar alternativo, precisaria de dois, então. Um para guardar as coisas, outro para ter as atividades. Eu acho que esse processo é demorado aqui. Qualquer local que seja, né, vai necessitar também de uma adaptação. Né? Depois de encontrar no local, vai ter que ter uma adaptação para o funcionamento. Né? Eu acho que o foco agora mesmo é contratar esses profissionais, trazer esses profissionais, porque depois não adianta a gente nem ter o que transferir daqui para outro lugar se a gente não tem os recursos humanos, né? Quer dizer, foi justamente isso que é por isso que eles estão com essa força toda de vou tirar vocês daí, porque não está tendo recurso humano, foi esvaziando, né? E é gozado porque teve um concurso recentemente, foi no começo do ano, justamente para profissional para o CAPS. Teve um concurso grande que era para. Até eu participei, passei, que era para arte educador, para enfermeiro, psicólogo, psiquiatra. Eu não sei se era restrito ao CAPS drogas, porque no meu caso eu me inscrevi para o CAPS drogas. Mas eu achei estranho, porque era muito grande o concurso. Foi muito grande. E esses profissionais que passaram, né? Então, onde é que estão esses... esses? Não, não foi da prefeitura, era uma coisa assim como se fosse para terceirizar. Era terceirizado. Mas eu não sei mesmo se era só. No meu caso, eu me inscrevi para o CAPES Droga, né? Mas eu não sei se era só o CAPES Droga, que era para o CAPES em geral, né? Adulto, criança, não sei o quê. Então você se inscrevia específico. Mas era muito grande, era muita gente, era muitas mil pessoas que participaram desse concurso, então, de todas as áreas. Essa possibilidade, a própria supervisão falou que existe, de trazer pessoas contratadas pela organização social. Então, seria o terceirizado que a senhora falou. Então, essa opção existe, mas ela ainda não foi aprovada. Agora tem que fixar, então, tem que... pelo menos naquele médico que vai vir duas vezes por semana, porque o que não pode é ficar um CAPS sem um psiquiatra, né? É, isso é uma coisa urgente. Isso não, não... saúde. Não, porque aí eles conseguem o que querem, porque aí esvazia mesmo, aí é o que a moça falou. Esvazia, todo mundo vai chegar aqui, não vai ter psiquiatra, como que eu vou ter a receita, como tal? Cada um vai indo para um lugar e esvaziou. Então, a gente tem que se concentrar e ficar aqui os primeiros momentos de terror, que vai ser antes de chegar esse, pelo menos esse profissional que vai ficar duas vezes, porque se ele ficar, nós somos, na verdade, poucos agora, né? Também não só os profissionais, como os pacientes, eu não sei se eu estou errada. Então, se a gente tiver pelo menos esse, garantir pelo menos esses dois dias, né? É, eu acho que assim, a proposta que nós tiramos aqui em conversas e tal, é que, primeiro, não sair daqui enquanto não houver comprovação. Até dezembro nós estamos aqui quando acabou. É o que nós queremos, né? Eu não posso garantir nada, mas nós vamos bater nessa tecla, né? Na segunda-feira nós vamos insistir nisso. O carro só sai daqui depois que tiver profissionais. Ah, isso é, né? Isso. Não tem sentido sair daqui sem uma equipe. E se não tem paciente, eu estou mandando para as outras unidades. Né? Porque. Sim. Bom, por isso que não está vendo. E aquela mulher que vem, ela falou, não vai ter vocês lá e pronto, acabou, né? Ela foi bem sincera ali naquela reunião que teve naquele lado. Ela foi bem clara. Sim, lá no caso dele. É, ela foi bem clara. Eu não quero vocês lá, eu não tenho como, vou ajudar vocês lá e pronto, acabou. Sim. É porque ela também está sozinha. Então, ela falou, eu também estou cheia lá, eu não estou recebendo nada. Só tem nada de médico. Mas se não tem psiquiatra definitivo e tem um auxílio duas vezes por semana, enquanto entra outro, enquanto o doutor Celso, se não tiver nada, aí fica difícil, né? Mas talvez se nesse calço aí de duas vezes por semana, já ajuda bastante. E tem a consciência definitiva, né? Sim. Não é o ideal, mas é, vamos dizer assim, uma coisa emergencial. É. Mas enquanto não tiver uma equipe, de fato, não dá para contar com isso. Não dá para ficar pensando em mudar, tudo mesmo, até fomos de casa, mas a gente sabe que é assim. E é um processo demorado. É que essa casa que saiu para mim já está no diário oficial, como eles veem. Aí como vem pessoas que são da Lapa. E o pessoal da Lapa pode vir, não tem lugar para ficar. O CAPS está nessa coisa que a gente não sabe onde ficar. É que vocês não estavam aqui, até toda estava sugerindo, né, de o CAPS vai ser criado, o CAPS saber, porque não nós lá, né? Ou dividir, não sei, enquanto a gente não tem lugar. Porque a sorte já é com a casa enorme. E deu uma sala para a gente ficar, duas salas. Na minha opinião, é o que eu acho. Na minha opinião, se eu fosse brincar em outro lado, eu queria os profissionais primeiro, com urgência para cá, para as pessoas ficarem mais calmas, saber onde vai com o seu pé, e depois ia procurar o local. Porque eu acho assim, o que, que a gente é para poder ser jogado assim, de qualquer jeito, para qualquer lugar, como se a gente não tivesse direito, como a gente não fosse humano, como a gente fosse o quê, por exemplo? Porque eu acho que se a gente não lutar pelos direitos da gente, quem vai lutar? Ninguém. Então eu acho que a primeira coisa é os profissionais de corpo. Depois vai vir o local. Entendeu? Porque sem profissional, arrumar o local para depois arrumar o profissional, aí vai ser outro trabalho. E a gente está aqui. A gente está aqui. O problema é que a gente está já aqui. E faz tempo que o Dr. Sérgio e a Lúcia estão encaminhando o paciente, eu não sei para onde, não sei para onde. Entendeu? E quanto tempo faz isso? Então, Clotilde, só um esclarecimento. O CAPES é um serviço que ele tem que estar funcionando com uma rede de outros serviços, né? Até porque tem momento que a pessoa pode estar melhor, ela pode usar um outro serviço, em outra situação pode voltar para o CAPES, né? O CAPES ele não pode ser um serviço isolado, pronto, acabou em si mesmo. Ele tem que estar em rede, né? E para isso, para ser um CAPES, ele tem que ter uma equipe que possa, além de fazer toda a parte da medicação, que é super importante, também oferecer outra série de atividades que a gente vem oferecendo, mas que diminuiu bastante por causa do pouco número de funcionários. Mas é isso, Lúcia, então, e também se relacionar com essa rede, com os postos de saúde, com a assistência social, com a cultura, né? Os pontos de economia solidária. Para quê? Para que as pessoas, né, também possam circular por outros espaços. Então, por isso que precisa ter um CAPES. Todos esses espaços não estarem sempre aqui. Sim. Não estou falando que você não é um lugar para estar, mas também que a gente não pode se isolar, né? Quer dizer, quando a gente está falando que o CAPES da Lapa tem que existir, a rede toda tem que estar brigando para que ele exista. Porque é isso, tem momentos que a pessoa está lá, mas precisa de um CAPES, tem momento que melhor vai para lá, então é isso. Então não é um problema só do CAPES da Lapa, é um problema da rede. Né? Por isso que a gente fala, a gente quer sim que o CAPES da Lapa continue no território da Lapa, porque ele atende uma área que é bastante grande. Lá do Jaguaré, Parque da Lapa, Jaguara, Piauí, Lapa, né, Leopoldina, então é essa rede toda. Então tem que ter um serviço com equipe que faça atividades, que trabalhe com a questão das relações, né? Então acho que é esse o papel do CAPES. Por isso que não pode esvaziar. Você pode esvaziar no fato de ter só um psiquiatra, porque também aí seria um posto de saúde, não teria um psiquiatra. Não seria o CAPES com toda a equipe. Mas essa que o Dr. Sérgio vai sair, essa pessoa que vai chegar, ela vai cobrir o espaço dele até dezembro, pelo menos. A gente pode ficar calmo. Então, isso que a gente está falando, sabe que sim, né? Vamos ver o que vão falar na segunda-feira. Mas assim, o que a gente, né, o que precisa continuar brigando, é por isso, precisa de um CAPES com a equipe. A equipe inteira. Né? Com uma equipe, com uma formada. Formada, exatamente. A função dela, eu não imagino sem, sabe? Então, acho que é sem a função. Eu. Eu tenho grupo, mas eu não vou participar. Eu só dou um almoço pra minha avó e volto correndo pra cá. Hoje eu não vou poder participar. Será que eu não sei de reunião? Não, tem aquela reunião da segunda-feira. Hoje não tem. Não tem nenhuma reunião. Tirando a assembleia, não tem nenhuma. Mas a gente participa dessa assembleia ou não? Não, a assembleia é essa aqui. A assembleia é quinta-feira. Essa reunião de segunda-feira é uma reunião do grupo de trabalho. Não, mas tem essa próxima reunião que tem uma hora da tarde. A gente participa ou não tem a cidade? A uma hora da tarde é um grupo terapêutico da Rebeca. Ah, então não. Grupo terapêutico. Tem, acho que ela está lembrando, eu estava olhando aqui. É, muita coisa na minha cabeça. Gestor, né? Que é a primeira reunião com o gestor. Pode participar dessa reunião? Ela é, não, ela é do conselho. Eu sou do conselho, mas eu estou perguntando, eu volto uma hora ou não? Embora, como eu falei no princípio, ela não tem caráter ainda. É duas horas. Sim. Mas eu posso ficar aqui ouvindo e dando minha opinião. Não, você é do conselho gestor, acho que é importante ir, sim. Então, gente. Só para recapitular, então na segunda-feira tem esse grupo de trabalho só com essas pessoas, né? E na quinta-feira que vem, que é dia... Não, quinta que vem é feriado, gente. Então, no dia 19, a gente volta a se reunir, né, em assembleia. Acho que é importante esse espaço sim para a gente poder estar... E atualizando, né? Atualizando, né? 11 horas também. 11 horas, então dia 19, tá bom? E o conselho gestor vai se reunir hoje a uma hora.